magia. Mil anos de miticagem posse. Isso nem cabe aos cofres de BIM, BCI, etc. JSTBL, DLL1 e Raz Jam Lion. Mais uma vez, yo. Damas, xadrez, cartas, bilhares, fluidez total nos demais jogos. Da fama em vez, mesclados de alegria nos elevados terraços, prazeres de altos níveis. Sem drama, erudiz, onde Kia, Benz, Nissan, Renault e Audi. Na garagem, na ronda, nem som da CIA. Pavilhão de recreio, da mansão, brilhante, espaços célebres. Gasto diário, 1,5 milhão, letras fantasiosas. No interior do Bluetooth, é boss, onyx, ouro, joias e pedras preciosas, respeito e grana. A poxa de cama, banho de espuma, a volta negra. Negras valiosas, bandeja de felicidades. É pleno século XXI, pronto para sanar quaisquer que sejam necessidades, atividades ilegais, tráficos, raptos e mais fraudes em cidades gerais. Da boca de fumo, advém, lavagem do metical, vice erva pó. Cenas que chocam, cafum, chapéu, sob toca, brumo. Clássicos, testes, vodka no braço, mantém voz, roca, fumo, venera, alteza. Rico cada vez mais rico, popermo cada vez mais caótico. Na severa pobreza, sim, drástico, tudo é x9. Sonho em ver sangue dos semáforos a dramar. No fim trágico, chova, brilha relâmpago. Rios visionários, vida relâmpago. Limita o céu, vida relâmpago. Viagem, mais viagens, vida relâmpago. A vida passa rápido, nossa alma é eterna. Não seja ávido na cena, nosso mundo está alterando-se em maratona maior. Então vá com calma, não planeie nada. A luz da lanterna, tu sentes que podes fazer mais em um dia o que outros poderiam fazer durante a vida. Lufa, lufa, tá aí na mídia com uma cara impávida. Vida tranquila, taça de vinho, tanto ousadia, semeias na tua carne, cogerás a corrupção. Não te enganes, ingratidão não te levará a paciência. A tua ação, hostil criote, síndrome de influência. Recebes envelopes fofos, não tens outra opção. No mundo de vida rápida, corrupção inflorescente, procede riquezas abundantes, ganas ilusórias, vontade do poder infiltrando-se em tuas veias. Inocência diminui, tua alma afoga-se em correntes. Tu corres para outro mundo próximo, tão imundo. Dás um passo péssimo em prol do engasgamento. Cais na boca do mundo, és chamado mau elemento. Comes tudo que vês, és como um saco sem fundo. Ou então, existe algo muito parecido a ti, onde rires de dinheiro público. São atirados, não espere que o ganho chegue a ti. Levanta-te, sacuda-te, livra-te do síndrome do pé caído. Já chova, vida relâmpago. Rios visionários, vida relâmpago. Limita o céu, vida relâmpago. Viagem, mais viagens, vida relâmpago. Já chova, vida relâmpago. Rios visionários, vida relâmpago. Limita o céu, vida relâmpago. Viagem, mais viagens, vida relâmpago. Não sei, não que ninguém me tira.